comigo. Isso não vai resolver. Secar um litro de uísque, tentando esquecer. Se ela não te quer mais, para de se humilhar. Põe outra no lugar. Vamos cantar, vai. É o melhor remédio pra essa dor passar. Cantando bem alto, sim. Você vive por aí jogado. E do jeito. Postando indireta de amor no Instagram. E ela rindo com as amigas dela. Sai dessa vida, parceiro. Bebendo o dia inteiro. Sofrendo apaixonado. Ela curtindo o novo namorado. Sai dessa vida, parceiro. Só no uísque com gelo. Tá se matando à toa. Enquanto você tá bebendo e chorando, ela tá de boa. É com muito prazer que eu chamo meu irmão pra cantar comigo. Chega mais, Pablo! Vem pra cá, meu parceiro. Que honra, meu irmão, que surpresa linda. Canta aí, vai, solta esse gogô, vai. Você vive por aí jogado, mostrando fraqueza pra ela. Postando diretas de amor no Instagram.